O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Perfeito! Vamos continuar. Um aplauso para um grande diamante executivo excelente. A verdade é que estamos muito entusiasmados, porque aqui na América Latina ainda não aconteceu nada. Quem acha isso? Maravilhoso. Podem se sentar, podem se sentar. Eu vou falar um pouquinho da nossa história. Quando eu comecei no negócio, eu perguntava ao meu patrocinador, o que a história tem a ver com o negócio? Ele dizia, eu não sei, quando eu entrei isso já era assim. Então, depois nos conectamos ao sistema e entendemos um pouquinho. O fato de que nós contemos algo da nossa história é simplesmente para que se dê conta de que houve uma transformação. Ou seja, qualquer pessoa pode estar no palco apresentando uma palestra. É simplesmente um processo e é um caminho para seguir, só isso. E o que vamos contar é para inspirar você, para que veja que qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Mas o importante de todo esse fim de semana é simplesmente que você leve somente uma coisa. A certeza no seu coração de que você pode ser diamante. Esse é o objetivo. Isso é, de que você saiba no seu coração que pode ser diamante. E para começar, eu vou deixá-los com a minha esposa. Obrigada. Que prazer. Já estamos na reta final. E quero dizer a vocês que o tempo que passei aqui na convenção, eu desfrutei tanto quanto vocês. Estamos muito agradecidos a Deus por nos permitir estar nesse país tão caloroso, onde tem gente tão legal como vocês. Acho que este momento que a Guatemala está vivendo é o momento da explosão. E sinta-se orgulhoso de fazer parte de uma equipe. Dizia pela manhã que a gratidão é a memória do coração e é de bom tom sermos agradecidos. Nós queremos agradecer a esta grande empresa, a Amway, por semear sementes de esperança nesse país e em muitos outros. Também queremos reconhecer a liderança, a lenda dos seus diamantes, Mário e Beth Orsini. Um aplauso para eles! Os seus maravilhosos diamantes, Jorge, Vivi e Marroquim. Maravilhosos, grandes amigos. Eles estiveram em nossas organizações, dando treinamento, nos ensinando, e estamos muito orgulhosos do sucesso de vocês, de todos os esmeraldas, de todos os líderes, de todos os novos níveis. Celebramos o sucesso de vocês. E gosto dessa segunda parte, porque muitas vezes, quando você está aqui pela primeira vez, está sentado e tem um monte de dúvidas. Um dia nós, meu marido e eu, já estivemos sentados e dizíamos, será que isso é para nós? Quando vamos conseguir falar como eles? Não, ou seja, um monte de paradigmas, ou seja, limitações. E sabe, este é o momento em que você pode honrar a sua família, agradecer a seus pais, a seu marido, seus filhos, sua pátria, sua equipe. E eu quero pedir um aplauso para Team Builders, a nossa equipe de apoio, que graças um dia estivemos na lista. E abençoado seja o casal que nos apresentou a oportunidade onde quer que se encontre. Bem, quem somos Rigoberto e Yadira? Nós somos mexicanos e nascemos em Sinaloa. Eu sou de origem indígena, meu avô falava o dialeto maia. Quando tinha 18 anos, aprendeu o espanhol, usou suas primeiras sandálias. Venho de família muito humilde, mas de uma família empreendedora. Meu pai tinha um pasto de aluguel e minha mãe era professora. Tive a bênção de ter pai e mãe em dobro, meus pais biológicos e meus avós. Eu conheci Rigoberto na cidade de Los Mochis, minha mãe dava aula em uma escola, num lugar que se chamava La Despensa e era em Zaragoza. Aí só tinha o primário. Terminei o primário e fui morar com os meus avós na cidade de Los Mochis. Fiz o ginásio e o colegial, aí conheci Rigoberto. Ficamos um bom tempo namorando. Vocês veem esse Rigoberto aqui que fala, caminha e desce do palco, mas neste negócio, você aprende a lidar com a rejeição. Meu marido, naquele tempo, quando era meu amigo, ele não teve coragem de chegar em mim e de me perguntar se queria ser namorada dele por medo de ser rejeitado. Ficamos um ano saindo como amigos e até que um dia ele tomou coragem e me disse, sabe de uma coisa, Yadira, eu quero falar com você. E não teve coragem de falar e me entregou um papelzinho escrito, quer ser minha namorada? E foi assim que fez. E como não havia sistema, não estávamos no negócio, faltava um mês para completarmos 7 anos de namoro. Então, nos casamos e meu marido, quando éramos namorados, foi para os Estados Unidos e me prometeu o céu, a lua, as estrelas, a Via Láctea e a galáxia. E me liga e me disse, sabe o que é, Yadira? Eu não vou poder voltar por um bom tempo assim na lua. Então, ou nos casamos ou terminamos. Porque já estamos namorando há muito tempo, então decidi me casar. E eu dou graças a Deus por todas as coisas que eu vivi, porque agora eu dou valor à liberdade. E não me queixo de nada do que eu vivi agora, mas antes era diferente. Já contei que era uma pessoa muito negativa. Me casei cheia de sonhos, cheguei aos Estados Unidos e tive minha princesa Sofia e depois Rigoberto. Vivíamos junto com outras famílias. Estávamos com problemas financeiros, problemas de comunicação, a ponto de nos divorciar quando chega este negócio. E tive câncer e me trataram, me deram radiação e pouco tempo, outra vez de novo, duas vezes enfrentei o câncer. Estávamos a ponto de nos divorciar porque, além de termos problemas econômicos, eu queria contribuir para ajudar meu marido, mas eu não falava inglês e nem tinha carro. E nem sabia dirigir. Então disse, bem, eu vou fazer pamonhas. E comecei a fazer pamonhas, e comecei a vender cosméticos, comecei a vender sandálias, um monte de atividades para poder contribuir com os gastos da casa. Um belo dia, alguém na igreja me diz, Yadira, você ainda vende pamonhas? Sim, eu quero e tenho um negócio para você. Pensei, vai ter uma festa de 15 anos ou um casamento? Então pensei que ia me fazer uma encomenda grande de pamonhas. E acontece que no momento que chega na minha casa, ela é casada com um americano, ela é de Guanajuato, me diz, e olha, Yadira, eu quero te mostrar este negócio. Quando eu vi esse negócio, eu disse, sabe de uma coisa? Isso é algo como que eu estava esperando. Porque eu não falo inglês, não tenho profissão, não tenho carro, e eu vendo coisas, e eu posso recomendar, gosto de produtos de qualidade, e quero cuidar da minha saúde, isso me interessa, mas meu marido é muito contra, eu não sei se ele vai querer. Resumindo, eu olhei o plano e o levamos para um evento. Ele vai contar a vocês o processo, estava negativo, já vai contar por quê. E acontece que chegamos ao evento e tudo era em inglês. E meu marido entendia inglês, mas eu não. Ou seja, para mim, apresentar o plano em espanhol, a esposa do americano, então meu marido disse, nossa, e agora? Em que a minha mulher se meteu? E vamos dar as boas-vindas ao duplo diamante. Agora se meteu com joalheria, Yadira. E ele disse, que horror, não. Nem imagina que eu não vou te dar dinheiro, porque sempre me pede e não me paga. Então, estávamos falando que no negócio, das coisas que queríamos, ele não queria. Mas eu estava a ponto de me divorciar, porque eu já tinha ido ver um advogado. Eu sei, quando uma pessoa se sente cansada, triste, deprimida, eu estava numa fase de depressão. Eu sei o que é tomar remédios para depressão, o que é ficar em um hospital por depressão. Eu sei o que é ter uma baixa autoestima, mas também sei o que é ter esperança. Quando vi esse projeto, eu pensei, acho que podemos fazer isso. Então disse ao meu marido, quero que veja isso. E ficamos nisso até que ele decidiu. Fomos a uma convenção. A nossa primeira convenção. Eu sei que tem muita gente que vive aqui na Guatemala, que mora perto e não pôde vir. Mas sabe, nós tivemos que viajar 6 horas da região de San Diego até Phoenix para ir a uma convenção. E não tínhamos dinheiro. Estávamos endividados e eu lembro que Rigoberto me disse, o ingresso custa tanto, mas além disso tem a pessoa que vai para cuidar das crianças. E el camión, o la, e o ônibus, avión, ou o avião, ou a gasolina, ou o que for. Então fizemos as contas dinheiro. E não tínhamos dinheiro. Tempo, naquela época, pues, o catálogo era todo em inglês. E não é como aqui que você vai ao centro de distribuição e faz o pedido. Não. Lá você tinha que entregar o pedido ao seu upline e ele tinha que fazer o pedido e mandar os produtos e mandava um cheque e era meio complicado. Então eu decidi que para ter dinheiro rápido eu disse vamos para o supermercado para comprar comida, mas em vez de comprar carne, frango, as coisas que comíamos, decidi e até um sítio e compramos uma caixa de ovos. Não uma dúzia, mas uma caixa. E comíamos, nós estávamos dividindo a casa com outra família, porque não tínhamos os recursos para morar numa casa só. E a senhora que estava, ela olhava muito indignada. Como pode? A Dira me fala, o que você vai comer agora? Ovo com linguiça? E amanhã? Farei ovo com batata, ovo mexido, ovo de todo jeito. Bem, meu marido já estava quase com pena na cena. E dizia, que horror, que péssima mãe, Dira. Você vai vender pamonhas de dia e de noite, vai nesse negócio. Onde te fizeram essa lavagem cerebral? E agora? Vai subir o colesterol, vai matar seus filhos? Bem, era uma das que me criticavam e eu ficava mal. Mas no momento em que eu fui, a convenção, me dei conta que isso valia a pena, porque por 3 semanas comemos alternando, ovos, alternando, mas disse, um dia eu vou comer o que eu quiser, eu vou ter a minha casa, e eu vou ter o meu carro, e eu vou ter uma pessoa cozinhando para mim, eu acreditava, e ia vender pamonha. E, la gente se e as pessoas de riam de mim. Nos conectamos com o sistema. Não questionamos o sucesso. Não, me gustava ler, não gostava de ler. Tinha que ler puras cosas só com coisas com macaquinhos. E um certo dia estava caindo de sono e meu upline me disse, então, lê em pé para espantar o sono. E não funcionava. Me mojava la cara e nada. Molhava o rosto e nada. Eu tive que pegar uma pimenta para poder ler. Para aguentar. Porque estava muito cansada. O dia todo passava trabalhando, imagina, 50 dúzias de pamonhas, eu, sozinha. E ainda entregava. E não voltava para casa até vender tudo. E pensei, essa atitude que eu tive para vender as pamonhas, vou ter que aplicar nesse negócio. Então nós saíamos para fazer contatos e saíamos para apresentar o plano. 90 planos. Não precisa chegar a apresentar 90 planos. Eu estou falando da minha história pessoal. 90 planos consecutivos e ninguém entrava. Mas a força da informação, a convicção, a certeza que tínhamos desenvolvido num evento como este, uma convenção, foi o que nos fez ficar em pé, lutando por nossos filhos. Eu disse aos meus filhos, mamãe e papai não vão levá-los à festa da quaresma, nem vamos à churrascaria, não vamos comprar roupa nova, mas um dia vão ter o seu quarto, uma piscina e vão ter muitas coisas, mas preciso que me apoiem, que se comportem bem, que não chorem, preciso que me ajudem, porque a mamãe está cansada e mamãe e papai encontraram algo que vai ser temporário. Vamos deixá-los temporariamente, mas depois vocês vão viajar com a gente se quiserem, porque um dia vamos ser ricos. E os meus filhos, saiba que os seus filhos acreditam em você. Acreditam muito mais do que você. E houve momentos em que queríamos desistir. Houve momentos em que queríamos jogar a toalha. Quando patrocinamos o nosso primeiro frontal, a gente pisava nas nuvens. E depois patrocinamos mais pessoas. Este é um negócio de fazer amigos. Primeiro você faz amigos e depois constrói líderes. E começamos a sonhar juntos. Nós íamos às convenções e nos diziam, quando tiverem tantas pessoas, vamos colocar vocês em um evento separado, uma sessão em espanhol, porque a gente era traduzido. E quando tiver tal número de pessoas, vão ter a sua própria convenção. E vocês têm aqui o evento no seu idioma. Tem os seus mentores, os recursos, tem a Amway, tem o INA, tem tudo para ganhar. Tudo. A única coisa que precisam fazer é se determinar, definir uma data e focar. E as recompensas vão chegar. Eu vou compartilhar com vocês algumas recompensas que recebemos. Ok. O que eu vou mostrar agora são partes da nossa vida. E eu convido você a visualizar e a ter fé. Que você visualize o que é na oficina da mente, no futuro, e o torne realidade, e trabalhe e lute por isso. Porque um dia, tudo que você deseja vai ser factível com o esforço contínuo que você fizer. Bem, meu marido, o dia que assinamos, ele tinha o cabelo bem comprido. Esse foi o dia em que assinamos no negócio. Meu marido, sua forma de falar era, qual é? Fala séria, Dira, não se associe. Ou seja, falava assim. Ah, agora são os meus filhos. Tivemos várias etapas, tivemos um crescimento, e os nossos filhos são pessoas que viveram muitas etapas. Eles fizeram amigos dentro deste negócio e têm uma maneira de pensar muito diferente da gente lá fora. Em um carro como este, Kalhambeck, apresentávamos os planos. Íamos apresentar o plano e eu dizia, falava Rigoberto, Rigo, estaciona o carro onde não nos vejam, porque imagina, íamos apresentar um plano. E um belo dia, quando começávamos a ir para diferentes porcentagens, aparece o nosso mentor e diz, eu quero falar com vocês. E eu estava fazendo pamonhas, porque o evento já tinha terminado, e eu fui para casa para fazer pamonhas, e ainda não era platina. E diz, Yadira, nosso mentor quer falar com a gente. E eu disse, ai não, mas eu nem falo bem inglês, eu mal consigo falar. E ainda tem o cara e a senhora que não deixam as pessoas ficarem na sala, tem que entrar no quarto, porque morávamos, tínhamos um quarto, e esse quarto era um escritório, um quartinho, e era um colchão, literalmente, não chegava a ser um quarto. Então ele disse, não importa, Yadira. E eu, não, o que ele vai dizer? Ai, que coisa, Yadira. E eu vivia num cubículo. Já estávamos subindo. Rigo, por favor, não me faça passar. Yadira, já estamos na porta. E eu queria morrer. E chega. E sabe, a importância de ter um mentor que acredita em você. Quando chegou, eu conseguia vê-lo, porque ele é bem alto, bem grande. E eu disse... E tinha panela, tinha palha, tinha tudo lá para fazer as pamonhas. E eu tinha minha casa fechada e já não era mais a mesma que tinha ido ao evento e disse, com o meu inglês como pude, bem-vindo, isso é tudo que eu tenho, por isso eu estou fazendo o negócio. E sabe o que ele me disse? Entrou no quarto e olhou o que eu tinha recortado e me disse, eu não te vejo aqui, eu te vejo nessa casa, dirigindo esse carro. E eu vejo seus filhos na escola que você quer que eles estejam. E ela tá velha? Com o tempo, rodamos muito com ela. Começamos a apresentar planos, chegamos a níveis importantes. O dia que sonhávamos. A primeira meta foi que eu parasse de vender pamonha. Em um ano, eu já ganhava mais com a Amway do que com todas as atividades que fazia. E começamos a dedicar mais tempo. Porque sim, podemos e vamos conseguir. E chegou o dia. Fomos pegá-lo no trabalho e, de repente, as pessoas, o grupo e os colegas de trabalho perguntavam Quem se acidentou? Porque viam um helicóptero e pensavam que havia um ferido e meu marido querendo se despedir deles e eles não acreditavam. E em seguida chegamos ao heliporto e lá estava à nossa espera a limusine com os líderes. E começamos a trabalhar. E a conquistar os níveis seguintes. Foi um trabalho em equipe, com a família e com a nossa linha de patrocínio. Então vai chegar a sua data de diamante, vai estar um dia no clube de diamantes. Vai estar em pé e todo o pessoal que te disse que não, que todos os desafios que você teve, vai dizer, valeu a pena o esforço. A lata velha virou um Viper. Em um dia das mães, o Rigoberto chega e me dá de presente do dia das mães. Tinha uma escala e fomos a Tijuana e a roubaram. E então eu disse, ai não, eu quero outra. E quando comprou a outra, apareceu outra e então... O Rigo, ele ama carros. Esta é sua última aquisição. Eu não entendo de carros, eu só entro neles. E ele diz, Yadira, acabo de ver uma Mercedes Lawrence. E o que é isso? Pergunto, o que? Edição única, limitada. E sabe o que? Eu digo, meu amor, você batalhou, merece, então compra. A lata velha virou um buggy, eu não sei como dizem aqui. E adoramos passar o tempo com a família, ir acampar, passar o tempo com eles. Nos encanta amamos ficar com os nossos filhos. Os seus filhos estão pagando o preço. Certifique-se de ter essa urgência para que possam desfrutar com eles. Porque depois que se casam, vão embora. Então não vá dizer, ai, eu podia ter conseguido, se eu tivesse feito com mais vontade. Ai, não é a minha vez. Não, não. É você que faz ser. Tem a equipe, tem a corporação, agora falta você entrar com o trabalho. Aí estamos no México. Aqui estamos em uma das maravilhas do mundo. No México, com a nossa família, também estamos em Iscarel. Vou passar rápido. Palenque, Chiapas. Eu? Aqui estamos em Chiapas também. Eu sou de Sinaloa e não conhecia sequer Mazatlán, um porto famoso. Eu conhecia um portinho pequeno, perto do povoado, um porto pesqueiro. Mas eu sou apaixonada, orgulhosa das minhas raízes, de ser hispânica, de ser mexicana e amo meu país. Pude conhecê-lo e a cada dia mais me apaixono e sou mais apaixonada por essa gente sonhadora e empreendedora. Ou imagina passar um dia, uma tarde, um fim de semana em Milão. Rigo e Adira, que chegaram com nada. E graças a essa oportunidade em que você sonha, o que você deseja, você atrai isso quando você trabalha. Eu me lembro que sonhava quando eu era criança. Eu via os almanaques. Ai, eu dizia, olha, eu queria ser artista, porque pensava que se fosse artista ou atriz, eu ia ter esse estilo de vida. Mas vejam, neste negócio tem tantas bênçãos que você pode estar na Áustria, na Suíça, comendo chocolate suíço, vendo os relógios suíços, ou estar em Porto Rico, no Caribe, ou estar... Aí vejam, eu estou feliz da vida, pareço filipina. Do meu lado tem um golfinho. Feliz, feliz, feliz, graças às viagens que a Amway me dá. Você pode viajar e usar um cartão de crédito ou economizar. Mas sabe de uma coisa? As viagens da nossa corporação são de outro nível. Você recebe um tratamento de rei. Ou estar em Punta Cana. Quem foi para Punta Cana? Tremendo. Maravilhoso. Parabéns. Ou adoro quando vamos aos países. Se for perto do centro de distribuição, eu gosto de visitar o nosso negócio. Sua empresa, minha empresa, nosso negócio. Ou estar no Panamá, ou em Cali, Colômbia, ou ir para a Europa, nos castelos da Europa com seus filhos, no Coliseu Romano, ou apenas simplesmente conhecer o Vaticano, sonho de muita gente. Eu lembro que esta torre eu só admirava nos almanaques. E quando eu cheguei, eu disse, não, eu vou tirar uma foto, e também fiz assim com o braço, segurando e tudo. Ou ir com seus filhos para Orlando. Ou vir para Guatemala e vir nas instalações da Guatemala. Ou ir em frente aos três vulcões. Ou visitar o Império Maia. Tikal. Ou visitar El Salvador. Ou Honduras. Em Medellín, ou passar uma tarde romântica em Paris. E eu contava que eu queria me divorciar do Rigoberto, e olha o que eu teria perdido. Ou ir a Veneza. Uma vez eu escutei um amigo dizer, se você não levou sua mulher para prometer-lhe amor eterno em Veneza, você não sabe amar. Então eu disse, Rigoberto, isso é com você. Então ele fez direito e me levou duas vezes para Veneza. Ou estar em Madrid. Eu não entendo nada de futebol. Minha filha fez 21 anos e o presente dela foi ver um jogo lá na sala VIP e vendo tudo. E minha filha ficou encantada, feliz da vida. Estávamos muito felizes. Fomos passear em Valência, visitamos Santander, Barcelona. São loucos por esporte, é verdade? Olha, não importa o jogo. Olha, o jogo que for, você pode ver do seu país. E pode vê-lo jogar ao vivo e com todas as cores. Em vez de ficar na frente da televisão, você pode ir. Este negócio pode te dar essa oportunidade. Ou você compra em Nova York. Um aplauso para o senhor DeVos. Um legado de liberdade, de esperança. Ok. Nós fizemos este negócio para os nossos filhos. Para mim, meus filhos são o motor pelo qual fazemos este negócio. Suponho que os seus também. Meus filhos receberam muitas críticas, gozações, porque diziam, seus pais não amam vocês, se importam mais com este negócio. Deixam vocês aí de tarde, de noite, para ir falar deste negócio. E sabem, meus filhos tiveram uma vida graças a Deus e ao esforço que dedicamos, graças à livre iniciativa com a Amway. Uma vida muito diferente do que teriam se não tivéssemos escolhido essa opção. Minha filha me disse, eu quero estudar para ser modelo. E eu disse, Sofia, eu não gosto dessa profissão. Você diz nas palestras para não permitirmos que ninguém roube seus sonhos, então eu quero ser modelo. E estudou para ser modelo. Felizmente, ela não gostou, que sorte. E enveredou para comunicação, locução. Ela adora, é uma maquiadora profissional. Estudou na escola mais cara dos Estados Unidos e pode maquiar e transformar e pode maquiar noivas e pode fazer maquiagens artísticas, dramáticas, de máscaras e de muitas coisas, ou seja, de monstros e transformar mulheres com os produtos da Artistry e tudo, e faz tudo. Eu estou muito feliz porque ela se realizou plenamente. Esse é o dia que se casou. Esse é o meu filho, Riguito. Se querem muito as irmãs. Esses irmãos se amam muito. Bebê. Em seguida, encomendou o bebê. É legal ser mãe em tempo integral e estar com seus filhos nos momentos mais importantes da vida deles. Esse é o dia em que ele nasceu. Ele é meio gordinho, igualzinho o avó, bochechudo, lindo. Ele é Yeren Alan. Teve a oportunidade de ir a vários eventos. Bem, a cada evento que vamos, esta é a viagem de liderança. E a primeira foi em Miami. A última foi em Las Vegas. E já estamos arrumando as malas para ir para Orlando. Ok, esse é o dia do aniversário dele. Agora eu vou falar sobre o Rigo. Eu sou uma mãe muito orgulhosa. Assim como a equipe, a empresa, nossos mentores, minha primeira equipe é a minha família. E por eles eu faço tudo. Por eles lutamos, por eles enfrentamos o que precisamos enfrentar. Porque tínhamos dado a nossa palavra e decidimos nos tornar cumpridores de promessas. Meu filho estudou em escolas cristãs, no Jesus Cristo para as Nações, no Instituto Canción de Marcos Witt. Ele é voltado para a produção, para a música. Nós não damos aos nossos filhos o que querem, mas sim definimos metas. E definimos uma meta para ele, e ele disse, quando forem, porque fomos várias vezes à Europa, e ele disse, a próxima vez que forem, eu quero ir ao estádio do Barcelona. E não sei mais o que, e eu falei sim. E cumpriu a meta e o levamos. Quando completou 18 anos, ele adora emoções fortes, igual a estrelinha do mar aqui, meu marido. Então demos de presente essa moto. E definimos outra meta, e ele queria um carro, e esse foi o carro que compramos. Sabe, esse negócio é mais do que um negócio. Se trata de tocar vidas, de ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. E muita gente lá fora te critica e diz, materialista, o dinheiro é algo ruim e você vai parar não sei onde. Já ouviram isso também? Quando nós começamos o negócio, estávamos, de fato, nós congregávamos em uma igreja, mas antes, quando começamos o negócio, e os mais velhos na igreja chamaram a gente, os líderes, porque o Rigoberto, ele era muito acelerado, qual é, brother, qual vai, e assim, muito acelerado, e eu sempre dizia, orem pelo meu casamento, por favor, eu não sei o que mudava. E de repente entra no negócio, vai a uma convenção, corta o cabelo, e o que aconteceu, irmão? Como está? Ou seja, uau, olha esses aí, entraram numa seita ou o quê? E tem que sair desse negócio, eu não sei o que lá. As pessoas interpretam errado. E então nos disseram, ou o negócio, ou a igreja. E eu, como uma pessoa obediente, disse a Rigoberto, vai falar com eles, amor, você é a cabeça da casa. Então o Rigo disse, se por ser materialista, você acha que somos materialista por querer pagar o que devemos ao hospital? Se você acha que ser materialista é que Yadira já não venda mais pamonhas e que possa viver dignamente em uma casa sem precisar dividir com outra família e ter um dinheiro extra para qualquer emergência e poder colocar os nossos filhos nas escolas que merecem e não nas que dá, então eu sinto muito. Continuamos com Deus, mas nós buscaremos o crescimento em outro lugar, porque queremos seriamente dar um estilo de vida melhor aos nossos filhos. E sabe? Deste grupo que está aqui, quando você tem tempo e dinheiro, você pode fazer e cumprir os desejos que Deus pôs no seu coração. E meu marido e eu nos dedicamos, temos um grupo que se chama Gente com Propósito. Isso é uma das coisas que queríamos fazer, como estivemos a ponto de nos divorciar e éramos uma família desequilibrada. Nós, todo ano, já tem 7 anos, fazemos acampamentos em que nós investimos e pagamos palestrantes para que nos ensinem a ser companheiros melhores, pais melhores, filhos melhores. E investimos em prêmios e dinâmicas para as famílias. Se nós não tivéssemos feito esse negócio, não teríamos tido a oportunidade de fazer isso. Mas quando você tem tempo e dinheiro, tem a oportunidade de mostrar quem você é. Agora eu posso dar a Deus. Antes me falavam, é que esse negócio toma muito do seu tempo e agora eu posso fazer o que eu gosto. E me sinto completa, satisfeita e abençoada, porque... Tudo começou em Ada, Michigan, em um sótão, onde dois homens visionários tiveram a ideia de fazer um negócio que transcendeu, e transcendeu tanto que tocou as famílias, como tocou a minha. Uma família que não tinha esperança, uma família que estava a caminho do divórcio. Isto é mais do que um negócio, é um negócio de tocar vidas. Se voltassem a me contactar, eu faria de novo. Eu faria de novo este negócio com os olhos fechados. Porque o processo que nós tivemos, a mudança interior, quem nós nos tornamos, as pessoas que ajudamos, as pessoas que foram tocadas com esse projeto, é algo que não se pode comprar. Estar com a equipe comemorando a noite de diamantes, com os nossos pais. Lá fora, tem muita inveja quando uma pessoa sobe em uma empresa. E aqui tem satisfação, tem alegria, tem sinceridade. Isto, quem dá é a Emily. Ele é o meu pai. É uma pessoa... Agricultor. Que quando fiz este negócio, eu disse, eu vou fazê-lo por meus pais também e eu vou dar a eles o estilo de vida que eles merecem. Eu sou de um lugar onde tinha que ligar a uma operadora para que minha mãe fosse até o telefone público e eu pudesse me comunicar com ela. Vou colocar telefone na casa deles, eu vou comprar um carro, vou ajeitar a casa, vou viajar com eles. E ver a cara dos meus pais viajando, voltando a ser crianças, passear. Isso é algo que não tem preço. Chegar de surpresa no aniversário deles, com os mariachis. Ano passado, fez 91 anos. E eu disse que vou fazer uma festa com a banda de Sinaloa. E me diziam, Yadira, você tá louca, já comemorou. E eu fui fazendo muitas coisas, não tem sentido pra quê? E eu respondi, eu quero. Meu pai, nada? São poucas as pessoas que chegam a 91 anos. E eu fiz uma festa. Levei a banda. Uns cavalos que dançavam a música típica sinaloense, touros mecânicos, os amigos dele. E sabe de uma coisa? Poucos dias depois, meu pai adoeceu. E eu vou te dizer uma coisa. Quando eu estava iniciando no negócio, recebi uma ligação antes de ser platina. Eu fiquei 6 anos sem poder voltar ao México, porque não podia sair. Eu recebi uma ligação que me disseram, minha sogra, Yadira, eu tô vindo do cemitério. Nesse momento, acabamos de sepultar o seu avô, que era como um pai para mim, porque eu cresci com eles. Vivi com meus pais até os 12 anos e com meus avós e meus tios até me casar. Eu senti que alguma coisa dentro de mim se quebrou. Mas eu não tinha dinheiro, nem tinha tempo. Eu disse, nunca mais eu vou passar por isso. Eu peço a Deus que me ajude a fazer esse negócio, para que quando um ente amado esteja numa situação assim, eu possa mais do que mandar dinheiro, mas ter a liberdade financeira de poder ir e ficar com ele. Estivemos ajudando meu pai. Demos o melhor ¿Y sabes qué? E sabe de uma coisa? Um dia ele me disse, Yadira, quero dizer que agradeço muito a Deus pela sua vida, que sou muito feliz por ser seu pai, porque não esqueci nenhum dos restaurantes que você me levou para comer, nenhuma das roupas que me deu e o dinheiro que mandou. Eu sei que se morrer, a sua mãe não vai sofrer, porque você vai poder olhar por ela e por seus irmãos. E ele se foi. Mas tive a satisfação por ter tido um sentido de urgência de fazer esse negócio. Que bom que Deus me permitiu ver que os meus pais me viram chegar a diamantes. Os seus pais não são eternos. Busque o seu porquê e para quê e foque. E tenha um senso de urgência. Porque sabe de uma coisa? Você pode se qualificar e talvez este dia, este ente amado não vá mais estar aqui. Você quer que ele veja isso. E depende de você. Mas a minha vida não foi só tristeza. Foi de satisfações. Hoje os meus filhos estão fazendo negócio. Hoje a minha família está fazendo negócio. E estamos muito felizes porque a nossa vida mudou. Porque chegou uma semente de esperança. Porque este negócio traz a esperança de dar um futuro melhor aos seus filhos. Dá a esperança de passar um tempo de qualidade com a família. Esses pilares da família. Te dá a liberdade de ter opções e a recompensa de desfrutar dos sonhos pelos quais você luta e merece. Eu sei que a Guatemala e a América Latina estão despertando. Sei que vocês merecem um estilo de vida melhor. Tem muita gente que vai para os Estados Unidos e que fica pelo caminho e não consegue chegar, porque você não apresentou essa oportunidade. Você tem um vizinho, um colega de trabalho, você tem pessoas que precisam dessa informação e se você não apresentar, outra pessoa o fará. Valorize o que tem. Valorize os princípios, porque este negócio é uma grande bênção. Torne os seus sonhos realidade. Lute por eles. Obrigada, Amway, por existir. Obrigada, Amway, por permanecer. Obrigada, Amway, por ser uma esperança. Obrigada, Amway, por ajudar as famílias. Obrigada, Amway, pela recompensa. Obrigada pelos amigos. Obrigada pelos momentos e por fazer aflorar o que temos dentro de nós. Vou deixá-los com meu marido. Um homem de quem sinto muito orgulho, porque eu pude ver o que por meio desse sistema ele conseguiu tirar. Um grande ser humano, esse avô maravilhoso, esse genro que deu ao meu pai e que dá à minha mãe também, e não só à sua mãe, e a toda a nossa grande família. Tempo de qualidade e o estilo de vida e o que eles merecem. O empreendedor da minha casa, o dono do meu coração, depois de Deus, o homem com quem eu quero envelhecer, o homem com quem eu quero chegar a todos os níveis. Eu quero que por toda a minha vida toquemos vidas. E se houver um casal que mude a sua maneira de pensar e desista do divórcio para lutar e construir um futuro melhor, eu já me sinto abençoada. Amo muito vocês, Guatemala. Nos vemos em breve. É possível, não se rendam nunca. Deixo vocês com meu diamante Rigoberto. Obrigada. Excelente. Excelente. Maravilhoso. Bueno. Bem. Gracias, gracias. Obrigado, obrigado. Ok, família. Ok, família. Dizem que depois de meia hora, quando a gente está sentado, o cérebro não funciona do mesmo jeito. Fiquem de pé outra vez e cumprimente quem está atrás de você. Ok? Podem se sentar. A minha vida não é muito diferente da de muitas pessoas. Eu sou o quinto filho de uma família de 12. Minha mãe teve 12 filhos, 11 homens e uma mulher. Puro artigo para drama. Meu pai, um homem do campo. Minha mãe, uma dona de casa. Uma casa de 3 quartos. Em um quarto ficavam a minha mãe e o meu pai. No outro, minha irmã, a única que Deus me deu. E no outro, todos os demais bem acomodados. Não estudei nenhum curso superior na universidade. Estudei só até um certo grau. Conheci Yadira na escola. E fui para os Estados Unidos como milhões de hispânicos que migram para os Estados Unidos buscando o famoso sonho americano. Fomos 3 pessoas que tomamos a decisão. E a primeira pessoa que quis roubar o meu sonho foi minha própria mãe. Quando eu conto para ela que eu quero ir para os Estados Unidos, minha mãe quer roubar meu sonho. Me diz, você não conhece ninguém lá, não fala inglês, etc, etc. E isso é muito parecido neste negócio. Muitas vezes, as pessoas que mais te amam fora deste negócio são seus piores inimigos dentro deste negócio. Mas não é porque não te amem ou não queiram que você suba na vida. É simplesmente porque não entendem. O motivo pelo qual fomos embora era o mesmo do de milhões de hispânicos. Chegar, trabalhar um tempo, economizar dinheiro, voltar para o nosso país e abrir um negócio. Quem tem familiares nos Estados Unidos que foram embora por isso? A maioria. Mas acontece que de todos os hispânicos que vão para lá, 95% simplesmente não conseguem. Ficam lá trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e passam muitos anos lá e caem em algo que se chama rotina. E assim começamos uma rotina. Cheguei numa cidade que se chama Escondido, que de escondido não tem absolutamente nada. Isso foi quando eu era solteiro. E por 6 meses eu praticamente vivi na rua, nos primeiros 6 meses. Pegava um bico aqui, um bico ali. Me lembro do primeiro trabalho que peguei. Um americano chegou, me perguntou se eu queria trabalhar. You wanna work? Eu disse sim. Subi no carro dele. Me levou para uma casa que estava construindo. Percebeu que eu não falava nada de inglês, ele quase não falava espanhol. Então começamos a nos comunicar por sinais. Lembro que me disse, olha, from here, me disse, ele tinha um spray de tinta. Ele me disse, from here, e colocou um X na terra. E depois uma lista. To hear, ele me disse. This match, e me deu uma picareta e uma pá. Eu disse, ah, então você quer é que daqui até aqui eu faça uma vala com isso aqui de largura e isso de profundidade. E me disse, me back. Back. 2 o'clock. Me back 2 o'clock. E era umas 7 da manhã, mais ou menos. Disse que voltava às 2 da tarde. Eu pensei e disse, não, que esse jardinzinho limpa em meia hora. É muito fácil. Eu disse, não. No back 2 o'clock. Me finito, 30 minutos. 30. E ele disse, não. Me back 2 o'clock. Ele me disse. Porque estávamos no meio do nada, uma construção que estava fazendo, uma casa grande em cima do morro. Os gringos adoram viver nos morros lá em cima. Quanto mais alto for o morro, melhor. E aqui é o contrário. A coisa é que o gringo foi embora, ok? E eu pensei, sem chance, eu termino tudo isso em meia hora e vou ficar de papo pro ar, como dizemos nós, não é? Não sei como dizem na Guatemala. Eu pego a picareta e... Pim! Já viram o condorito, sim ou não? Aí me dei conta de que era pura pedra. E comecei. E às 2 da tarde, estava lá pela metade e pensei, o gringo vai ficar bravo. Ele chegou e me disse, good! E eu disse, good! Desgraçado, já sabia que era pura pedra. E me lembro que me deu $20 e eu disse, $20? E comecei a fazer conta na moeda mexicana. E $20 é o que eu ganhava em uma semana no México, de manobrista, dançarino, vendedor de chiclete, fazendo bata, quase tudo que podia imaginar. Menos tudo isso que estão pensando, isso não. Bem, a coisa é que comecei a pegar esse tipo de trabalho, assim. Assim comecei, um bico aqui, um bico ali, etc, etc. Pego um trabalho mais ou menos estável, me caso. Por uma questão de tempo, não vou falar de tudo isso. Começa a rotina. Chega o negócio e aí eu quero focar quando chega o negócio. E a Yadira me diz, chego uma tarde do trabalho com a lancheira aberta, me sento no sofá, que já tem o meu formato. Pego o controle. Sabe como é, né? Que a gente fica violento quando tiram ele da gente, né? E vejo que ela está mais alegre do que de costume. E a gente já tinha muitas situações assim do casamento. Já estávamos nessa situação de... Praticamente já estávamos vivendo, como se diz assim... Ou seja, te aguento, mas não te suporto. Tolerância, graças. Tolerância, obrigado, tolerância. E disse, é um negócio, eu digo, que negócio? Você e seus negócios. Eu não gostava dos negócios dela, porque quem saia perdendo era eu. Quando começou o negócio das pamonhas, você sabe o que são pamonhas, né? Me pediu $300 emprestados. Me disse, me empresta $300, vou começar a fazer pamonhas, em seguida te pago. Com 3 meses, eu disse, como vai o negócio das pamonhas? Vai bem? E os meus $300? Me disse, e todas as pamonhas que você comeu, e aí, são grátis ou o quê? Não me pagava! Não me pagava! Bueno! Bem, total que então, me habla deste negócio, ela me fala desse negócio. Eu não quero ir à reunião. Pero me convence, mas ela me convence. Era em inglês. Era em inglês. Llegamos a la reunión, chegamos à reunião e me apresentam diamante. Um duplo diamante. E, el que lo presentou e quem o apresentou esmeralda. Foi um esmeralda. E, el que estava na porta, e quem estava na porta era um rubi. E, dije, e pensei, isso é coisa de joalheria, com certeza. E, logo eu me quis e quando atrás, quis me sentar não, atrás, dizem, no, we have reservation seat for you at front. Temos um lugar reservado para vocês na frente. Eu penso, mas o que eu quero é me sentar atrás, porque se eu não gostar disso aqui, me levanta e sai. Mas não, na frente, porque assim você não foge. E aí o cara que foi apresentado como duplo diamante, muito expressivo, passional, assim, sabe? Certo? Começa a dizer, you dream, baby! What do you dream, man? Because you have a dream! We have a team! Because we have a dream! And our team! Your dream can become true, baby! Your dream, baby! Your dream! E dizia assim, eu escutava o cara e dizia, e o cara dizia, what do you dream? Because you have a dream! We have a team! And your dream! And our team! Then we can make it! How about your dream, man? How about your dream? Your dream! What is your dream? Because I have a team, baby! Dream! E eu... O que é isso? Eu pensava, do que se trata isso? Sanguíneo quadrado. Passional no máximo esse cara. E começou a falar de coisas materiais, de Ferraris e não sei mais o quê. Você lembra da primeira parte? Que falei de uma equipe mentora. Recuerdan? Lembro? Pois ele se convirtiu em meu mentor. Ele se tornou meu mentor. Porque, lo que dijo aí porque gostei do que ele falou. Falou de Mercedes, de Ferraris, e eu que no outro dia tinha que me levantar às 5 da manhã para ir compactar com uma compactadora da marca Wacker. Sabe o que me lembro dessa marca? Porque o dia todo olhava a marca e dizia... Bem, já passamos por tudo isso que contamos aí. E vivemos tudo isso, etc, etc, para que vejam que qualquer um pode conseguir. Qualquer um. Se eu conseguir, meu filho, você também pode conseguir. Ponto. O cabeludo que vai andando e quebrando pedra porque está pesado, sobrecarregado. Eu falava assim. É por isso que quando disseram na igreja, você está muito mudado. No que está metido? Até cortou o cabelo. Está aqui há uns 10 anos e nunca cortou o cabelo. Deus não te fez cortar o cabelo, porque o que está acontecendo? O quê? Bem. E com anos não. Já não. A questão é a seguinte. É nisso que quero focar. Quero focar nas coisas que você vai aprender por meio desse maravilhoso negócio. Se alguma virtude minha esposa e eu tivemos, foi esta. Que não desistimos. Tivemos vontade de desistir, sim. Houve alto, sim. Houve baixo, sim. Mas não desistimos. Pura e simplesmente não desistimos. Essa é a virtude que podemos contar que tivemos. Não desistimos. E nos conectamos ao sistema de capacitação sem reclamar. O que vai acontecer com você? As coisas que irá aprender. Número um, vai aprender a enfrentar os seus medos. Isso é o que você vai aprender. Vai aprender a enfrentar os seus medos. Outra coisa que vai aprender. Vai aprender a resolver os problemas com mais eficiência. Vai aprender a resolver problemas com mais eficiência. As pessoas vão aparecer com questões que não têm nada a ver com o negócio, mas vão ver em você uma pessoa em que pode confiar. Quando o seu parceiro aparecer e falar só de coisas do negócio, sem dizer nada pessoal, dançou, algo anda mal. Mas quando o parceiro for contar coisas pessoais, quer dizer que você desenvolveu uma confiança suficiente para que essa pessoa vá e conte coisas pessoais. Por isso, isto é mais do que um negócio. Outra coisa que vai aprender. Vai alimentar a sua mente com pensamentos positivos e protegê-la do negativo. Lá fora, vivemos num mundo derrotado. Tudo que você vê ao seu redor, a maioria, 90% do que acontece ao seu redor é pura e simplesmente de coisas negativas. Isso você pode ver facilmente, basta ligar a TV. Outra coisa, vai aumentar a autoestima. O Rigoberto que você vê aqui não é o Rigoberto que começou este negócio. Eu não ousava falar com uma pessoa desse jeito. Cheguei na minha esposa com um bilhetinho, porque não me atrevia a olhar nos olhos e perguntar se queria, se gostaria de ser minha esposa, minha namorada. Outra coisa que vai aprender, e este é o maior benefício. O maior benefício não é o fato de que vai obter o que deseja. Este não é o maior benefício que você vai obter nesse negócio. O maior benefício que vai obter é em quem você vai se transformar no processo de obter o que procura. Este é o maior benefício que você terá, a pessoa que você vai se tornar. Houve um grande industrial, um grego, que se chamava Aristóteles Onassis. Ele nasceu na Grécia, mas migrou aqui para a América e chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo. E uma vez, um jornalista estava entrevistando ele e fez esta pergunta. Senhor Aristóteles, imagine que Deus venha e tire por completo toda a sua fortuna e o deixe amanhã na rua, jogado na rua, só com a roupa do corpo. O que faria? E ele disse, bem, muito simples, eu tenho uma necessidade muito pessoal, que se chama alimento e teto. Eu tentaria resolver isso, essa necessidade, por meio de alguma forma, buscando algum emprego. Eu economizaria dinheiro suficiente para comprar um bom terno. E iria ao melhor restaurante da cidade. Mas ao ir ao melhor restaurante da cidade, eu não iria para comer, mas para fazer contatos aí. Por quê? Porque com os contatos que eu ia criar no melhor restaurante da cidade, onde vão os empresários da cidade, e o que eu tenho na minha cabeça, eu volto a fazer a minha fortuna. Porque o que eu tenho na minha cabeça, ninguém pode tirar. Isso vai comigo para o túmulo, e é isso o que te dá esse negócio. O que você aprende nesse negócio, ninguém tira de você. Então, quem você vai se tornar? Isto é o mais importante. Agora, veja, o que espera por você? Número um, a liberdade que desfrutará. A liberdade que você vai desfrutar, poder dizer, sou livre. Livre no aspecto que você pode dizer, amanhã vou fazer o que bem entender com a ajuda de Deus e não o que tenho que fazer. Porque não depende de um emprego, nem tampouco tem uma empresa a qual prende você, mas sim que você tem um negócio, onde quanto mais o tempo passa, maior é o seu negócio e mais livre você é. Que outra coisa? As vidas que tocará. Os países que você vai visitar, vai encontrar pessoas e vão te olhar nos olhos e vão te dizer obrigado porque um áudio seu mudou a minha forma de pensar. É isso que vai te acontecer. As vidas que irá tocar. Quer outra coisa? As pessoas que vai conhecer. Conhecemos pessoas maravilhosas este fim de semana. E é isso que o que te dá esse negócio, que de alguma forma, como estamos conectados com o mesmo sistema, há uma harmonia. Por quê? Porque estamos conectados na mesma frequência. Vai conhecer pessoas maravilhosas que vão ser suas amigas do mundo todo. Acho que aqui na Guatemala temos muitos amigos hoje em dia. É assim. Outra coisa que você vai fazer, os lugares que vai visitar, o mundo está cheio de lugares lindos. Imagine, eu era um pedreiro que o mais longe que ia... Não sei como dizem aqui, mas levava minha esposa no fim de semana ao SWAT 1000, não sei como chama o mercado aqui, ao Mercadão, não sei como chamam aqui. E hoje em dia, olha tudo que minha esposa compartilhou, não para me exibir, mas para que você se visualize, que isso está ao alcance de qualquer pessoa. É isso que diz. Quer outras coisas? O mais importante, como te disse, a pessoa em quem você vai se transformar. É o mais importante. Falei isso há pouco, esse cabeludo que está aí é o que fez o negócio. Mas o que está do outro lado é a pessoa em quem se transformou. O mais importante é isso. O legado que você vai deixar a seus filhos. Não é o mundo que vai deixar para os seus filhos, mas sim os filhos que vai deixar ao seu mundo. É isso. Agora veja. Tem gente que acredita na sorte. A sorte existe? Existe. Existe? Sim ou não? Sim ou não? Sim, a sorte existe, claro que sim. Você pode agora mesmo encontrar um bilhete de 100 milhões, agora, lá fora, com sorte. Mas a cada 10 golpes de sorte, 9 são provocados por suas ações. Isso funciona assim. Então, veja, vou te dizer em palavras muito simples o que uma pessoa tem que fazer para poder chegar a esses níveis dentro desse negócio. Alguma pessoa nova aqui, um homem que esteja aqui pela primeira vez nessa convenção? Rapidamente. Vem pra cá. Corre. Vem pra cá. Já ganhou essa. Bem, o que vai ganhar, não sei. Ele já veio aqui, veja. Já ganhou. Não. Mais um. Venha, mais um. Obrigado. Um aplauso pro campeão. Um aplauso. Veja. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo você se chama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Manuel. Agárrame. Manuel. Acostúmbrate. Acostúmese. Esto que está aquí Isso es aquí un instrumento. É um instrumento. Es la pizarra. É a lousa. La laptop. O laptop. Um instrumento que, um instrumento que você usa para sair e apresentar o plano. Eu vou dizer, Manuel, vou te dizer, Manuel, o que precisa fazer para fazer este negócio para valer. Tem que ter disciplina para depois de fazer o que você faz. O que você faz? O que você faz? Seu emprego? Sua ocupação? O que for? Uma empresa de microfinanças. Você é empregado? Não, sou o dono. O quê? É autônomo. Perfeito. Não, sou autônomo. Por isso autônomo, ou seja, é você quem abre e fecha tudo. Você é quem abre e fecha, paga tudo. Que Deus te abençoe, você é autônomo. Depois disso, essa parte a pessoa que te convidou deve te explicar. Depois de fazer isso, tem que sair com uma lousa como essa, todos os dias, para ensinar a oportunidade a alguém. Então, é assim que começa aqui, ó. Veja, começa. Todos os dias, comece. Comece todos os dias. Todos os dias, comece todos os dias. Comece todos os dias. Todos os dias, todos os dias, comece. Continue, continue, continue. Todos os dias, todos os dias. É isso que tem que fazer. Para fazer esse negócio para valer. É isso que tem que fazer. Todos os dias. Todos os dias. Sair todos os dias. E esse é o problema, que, é o problema que acontece com a maioria. Se para. Eles param. Você não pode parar. Não te puedes não parar. Pode parar. Todos os dias. Quem convidou o senhor aqui? Quem convidou o senhor aqui? Levante a mão. Quem convidou? Quem convidou ele? Quem convidou? Quem convidou? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui quem convidou. Quem convidou? Vem aqui. Quem convidou? Aqui há dois que convidou. Quem? Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Como se chama? Vem aqui, como se chama? Jonathan. Jonathan. Perfeito, mira, Jonathan. Perfeito, veja, Jonathan. Sabes qual é tu Sabe qual é o seu papel aqui com Sabes ele? Qual é? Sabe qual é? Inspirá-lo e Inspirá-lo motivá-lo. E motivá-lo. Inspirá-lo e motivá-lo. Inspirá-lo e motivá-lo. Sim, sim, sim, pero con él, não, com ele. Com ele. Sim, com sim, ele. Sim, não, mas não com ele. Com não, ele. Não. Agárralo, mas agárralo. Com ele. Com ele. Agárralo, agárralo. Agarra sim, com ele. Agarra ele. Agarra ele. Sim, sim, com ele. Isso é. Assim, inspire-o e motive. Isso é. Isso é. E isso é o que tem que fazer isso, nesse negócio. Isso é o que tem que ser feito todos nesse negócio. Os dias. Todos os todos dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Focado na meta. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É assim que se chega a diamante. É assim que se chega a coroa. Todos os dias. Todos os dias. É isso que tem que fazer. Não há segredo. Não há segredo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Quantos planos apresenta? Quantos planos apresenta? Quantos planos? Quantos planos? Quantos planos apresenta? Quantos planos? 10 todos os dias. Todos os dias. Quantos planos apresenta? 10, 20, 30, 40, 50, 20. Maravilhoso. Ainda faltam muitos. Falta. E é isso o que tem que fazer, nada mais, campeões. Não há segredos no negócio. Como dizem na minha terra, não procurem cabelo em ovo. Tem que sair e apresentar o plano todos os dias. Quando? Quando? Todos os dias. E assim se alcança a liberdade financeira. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Guatemala. Amamos vocês. Obrigado por tudo. Um aplauso para esses campeões. Obrigado, obrigado. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.